A conta está errada. Olhe, 10 euros mais 10 euros não são 30 euros. Ah, sim. Tem razão. Peço desculpa. Desculpe. Esta faca está suja. Pode-me trazer outra? Suja? Normalmente, no nosso restaurante, só temos facas limpas. Este pão está duro. É da semana passada? Não. O pão é de hoje. Desculpe, mas o café está frio. Aqui está. Um café quentinho. Esta cerveja está quente. Acha que sim? Então eu trago outra.